mandou torcer gostosa, ainda ser brava na mamada. Gatinha mandou torcer gostosa, ainda ser brava na mamada. Fumou desavisada, deitada na cara. Fumou desavisada, deitada na cara. Piororóis com flash que eu tava gravando vídeo. Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai puxar isso mesmo, mó mancada. Vou te bloquear. Calma, bebê. Calma. Tá no melhor de novo. Calma, calma. Respira. Relaxa, novinho. Calma, calma. Respira. Tá no melhor de novo. Fumou desavisada, deitada na cara. Fumou desavisada, deitada na cara. Piororóis com flash que eu tava gravando vídeo. Porra, cara, mó vacilo. Calma, bebê, tá no melhorizando. Calma, bebê, tá no melhorizando. Calma, bebê, tá no melhorizando. Calma, calma, respira, relaxa, novinha. Calma, respira, relaxa, novinha. Enquanto, antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Antes de eu empurrar, eu vou chupar sua bucetinha. Calma, calma, respira, relaxa, novinha. Martin, Martin WF, o brabo de PH. Ó.